tem um porco do mato, um porco selvagem que quando anda em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. Teve uma greve na cidade de Perus, onde os operários, sabedor dos seus direitos, assinaram em cruz. Foi uma briga feia, durou dezena e meia, uma briga danada, e os operários chamavam Queixada. Tem um porco do mato, um porco selvagem, que quando anda em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada, seu nome é Queixada. Teve uma greve na cidade de Perus, onde os operários, sabedor dos seus direitos, foi uma